Série A na noite de hoje. À minha frente, Guilherme Souza. Boa noite, Gui. O que você traz pra gente? Boa noite, Caperini. Boa noite, ouvinte. O que eu trago é o grande ciclo do Dido Lima de São Paulo, que se encerrou, né, 7 jogos, contando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. À minha direita, Marcos Veloso. Boa noite, Marcos. Qual o seu destaque? Boa noite, Caperini. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai pro Corinthians, que pode anunciar o Neymar Rights na próxima rodada do Brasileiro. E aqui ao meu lado, a presença feminina na bancada, Maiara Costa. Boa noite, Maia. O que você traz pra gente? Boa noite, Capellini. Boa noite, querido ouvinte. Eu trago o destaque do tênis. A Venus Williams venceu o torneio da China, do WTA. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso programa falando do São Paulo. Então, Flavião, solta o hino do tricolor. Sabia que São Paulo estava num momento conturbado, mas foi, eu não contava que o Aidar ia acabar saindo e ia ficar sozinho lá, porque ele estava completamente sozinho no São Paulo. Eu ia fazer uma trocadilha aqui, mas eu não vou fazer. Será que vai ser pior que o do Gui? O Guilherme está na mesa hoje, na bancada. Hoje é o dia de trocadilhas e piadas ruins. Se levantar a bola, eu posso acabar fazendo gol. A saída do Aidar ficou a deriva. Apesar da campanha do Dorival ser uma campanha muito pífia, mas eu acho Se ele tivesse esperado um pouquinho para pensar e visto toda a situação, ele ia ver que o São Paulo não estava vindo bem. Há quanto tempo a gente fala aqui que o São Paulo vem com problema de diretoria, vem com problema de gestão? Então, acho que se ele tivesse... Foi um erro, assim, dele, que acho que ele foi com muita sede ao pote. O São Paulo, por toda a história que tem, por toda a grandiosidade que tem, encheu os olhos dele e ele acabou entrando no meio dessa briga política. É, mas é, acho que é até compreensível, né? Porque imagina, você está... Sim, é compreensível. É, treinando a Ponte Preta, você está ganhando X, e aí vem o São Paulo, um clube, com todo respeito à Ponte Preta, bem maior do que a Ponte, e aí foi o time que o Dorival jogou, com o Tele Santana foi campeão mundial lá, e aí o São Paulo oferece esse X que ele ganha, mais Y. E aí o Dorival, acho que qualquer um falava, ah, quero o São Paulo. Então, acho... Era uma oportunidade de vida, né? Assim, era... Imagina, o cara tá começando agora e aí vem um time grande e contata ele, assim. Acho que era a oportunidade que ele tava esperando, mas não deu certo. É, seria o primeiro, depois do Vasco, logicamente, mas pela situação, acho que seria o primeiro clube de ponta, assim, nos últimos anos que ele ia dirigir. É, e ele já jogou, acho que também isso pesou um pouco na decisão. E a Norte, né? Ele não já vai ser demitido com 7 jogos, até porque o contrato... Acho que o contrato dele feito foi de 1 ano e meio e o salário dele devia ser bem maior que o da Ponte também. É, então, assim, ele falou assim, pô, eu já sou da casa. É, primeiro, porque, tipo, dá pra ir pra Libertadores, que os clubes também dava com a Ponte, mas agora é um clube de ponta, um clube famoso, é um clube que eu conheço, eu acho que eu posso mudar essa situação. Aí, pra gente sair depois de 5 dias, então foi complicado pra ele, né? E outra, 1 ano e meio de contrato, ele pensou que, vai, se ele fosse demitido daqui uns meses, talvez, mais 7 jogos, né? O cara vai mais de 1 ano para demitir em 7 jogos, acho que também não é só culpa do Dorival. Lembrando que o Dorival, no começo do campeonato, estava no Vasco, ficou acho que umas 8 rodadas lá, foi demitido, foi para o Atlético Paranaense, ficou 11 rodadas e foi demitido. Aí ele foi para a Ponte Preta e acabou saindo também depois de 7 ou 8 rodadas. E agora chegou no São Paulo e ficou 7 rodadas de novo. 7 o número da sorte dele. Então acho que 7 rodadas acho que é o máximo que ele consegue ficar assim, estável. Né? Não mais para ele começar a encontrar as 7 rodadas, né? Mas dá 7 mesmo para outro time e então, tal, beleza? E agora tá essa especulação sobre quem será o novo técnico do São Paulo. O fato é, não sei se posso falar de fato, porque futebol a gente nunca sabe, né? Mas a tendência é que o Milton Cruz treine a equipe nesses 5 jogos, né, que faltam no Campeonato Brasileiro. 4, né? 4 jogos. E aí, depois, em 2016, o São Paulo já, ou no final da temporada, o São Paulo já contrate um novo técnico. E dentre as opções, o Cuca é a que mais agrada a diretoria do São Paulo. O Cuca foi perguntado. Falcão também. Falcão também, Falcão no Esporte, né? Mas o Cuca foi perguntado lá na China, né? Ele está treinando o Shandong Luneng. E aí, Shandong Luneng. Estou fazendo isso na mandarim. Obrigado. Ele foi perguntado se ele voltaria ao São Paulo, se ele gostaria de voltar. Ele citou em 2004 a passagem dele vitoriosa, não ganhou o título, mas foi bem bacana a passagem dele pelo São Paulo. E falou que podia voltar sim, mas ele tem ainda 1 ano de contrato. E a gente sabe, né, que no futebol chinês tem bastante dinheiro e a multa rescisória que ele teria não seria pouco. Então, não sei se o Cuca vai ser um bom nome. Como o Gui já citou, o Falcão seria um nome, o Milton Mendes poderia ser um nome também. Até a Paula Toura foi citado. É, a Vara do Muricy. É, mas eu acho que o Muricy não volta. Acho que o Toura que... O Muricy também foi Inter, acho. Em 2013, acho. Na questão do Muricy, estão falando que é muito provável que ele vá pro Flamengo. Eu acho isso pouco provável. Porque quando ele foi pro Fluminense, um dos motivos que ele deu para sair foi que ele não gostava de ficar no Rio de Janeiro, porque era longe da família dele e todas essas histórias. Então, eu acho que assim, para o Flamengo, eu acho muito pouco provável. Ele já não tem uma relação muito boa com o Rio. Não foi o que ele falou. Eu vi. Não, enfim. Ele falou assim, morava na Vira Solto. Morava muito bem, mas eu lembro de ler inúmeras matérias ele falando isso, que ele gostava do Rio de Janeiro, gostava de passear na praia, na orla. Quem não gosta também, né? Não é bobo. Mas, enfim, mas que isso não superava, porque ele não conseguia ver a família dele, ver Então, acho que... Se eu fosse São Paulo, sabe o que eu faria? Eu colocava o Muricy na base. Porque... Acho que ele aceitava. Ele não treinaria uma base. Não, ele já treinou. Mas eu acho que ele já treinou. Mas eu acho que ele aceitaria. Sabe por quê? Porque ele foi pra Espanha agora, nesse tempo que ele estava fora dos gramados, né? Da comissão técnica. E aí ele falou que foi lá pro CT do Barcelona e estudou. E uma das coisas que ele observou é que o Barcelona, todas as categorias de base dele, sub-15, sub-11, sub-17, sub-20, todas têm um só jeito de jogar. E isso no Brasil não existe. Ele gostaria de implantar isso em algum clube. E o Muricy já foi campeão em 94 pelo São Paulo, com o Expressinho Tricolor. Foi 94, Flávio? Você sabe? Foi o que jogava o Rogério Ceni, o Caio Ribeiro, jogava todo mundo aí. São Paulo foi o campeão do Expressinho, vou procurar a data aqui. E aí ele fez um bom trabalho na base. Eu acho que ele aceitaria. Não sei. O problema é que o São Paulo não tem dinheiro, né? Seria um salário a mais para um treinador que poderia treinar a seleção principal. E por não ter dinheiro, acho muito difícil ele conseguir tirar o Cuca, lá da China, o Motori também. Então, e o Falcão do Sport, que está indo bem lá. Então, acho meio difícil ele conseguir pagar a multa rescisória de alguém para trazer para São Paulo. Mas eu acho que o muito menos do Atlético Paranaense, né? O que já caiu. Então, eu acho que foi o melhor do Atlético Paranaense. Eu acho ele um ótimo treinador, acho que São Paulo... Quem sabe? Eu acho que ele está no mercado. Acho que nesse momento, talvez não seja o melhor nome, mas seja a melhor opção nesse momento. Acho que é um bom treinador. Lembrando que o São Paulo, desde 2009, que demitiu o Muricy em 2009, já teve 7 técnicos e o Milton Cruz já dirigiu a equipe 9 vezes dentro dessa época. Milton Cruz é o bombeiro do São Paulo. Exatamente. E só para nosso ouvinte não ficar desinformado, a informação que eu dei do Expresso Tricolor foi mesmo em 94. E uma outra informação do Tricolor que aconteceu agora, que a gente ficou sabendo, é que o Ganso interessa novamente ao Santos. O Santos quer a volta do Paulo Henrique Ganso, mas ficou meio bravo, porque essa notícia vazou na imprensa, era meio não era segredo, né? Só que o Santos, ele teme a dificuldade dessa negociação, já que o São Paulo detém mais de 30%, o São Paulo detém, deixa eu ver, 32% do Ganso. Então, seria um dinheiro bastante grande, né? Seria bem grande. E também tem esse negócio que a Diz, né, o grupo de investidores, tem 68% do Ganso. E agora, como a FIFA proíbe a participação de investidores, o Santos não poderia ter uma parceria para injetar um dinheiro e ajudar o clube a comprar o Ganso. Então, aí fica bem mais difícil tentar esse jogador. Para você, Marcos, seria uma boa para o Santos? Não, é um equívoco contratar o Ganso. O Ganso, desde que saiu do Santos, não apresenta o Ganso de São Paulo, desde a lesão no joelho. O São Paulo, ele não conseguiu fazer o que ele fazia no Santos, jogando com o Neymar. E contratar o Ganso agora mesmo, se o Lucas Lima sair, ia ser um erro do Santos. Não, sem contar que a torcida do Santos com o Ganso, eles não se batem muito, né? O Flávio já está olhando aqui, mas é no cara bem, dizendo que não. Então, a torcida do Santos... Saiu muita briga quando o Ganso não estava lá, muita polêmica. O São Paulo joga na Vila dos Torcedores, inclusive o Flávio, eu vou falar aqui. O Flávio principalmente. Joga moedas no Ganso, porque é mercenário, essas coisas. E aí tem... Não sei como que a torcida do Santos vai reagir com essa notícia. Ah, mas é assim, você tem que olhar no Twitter. É assim, né, com a provável, a certa saída do Lucas Lima, que jogou muito mais, que fez o Santos esquecer de vez o Ganso, acho que ele volta com essa pressão também nas costas. Falou assim, ó, você é do meu time, foi pro rival, agora você voltou, o time que te criou, você vai ter que jogar mais que o cara que jogou talvez nesse melhor jogador da temporada aqui no Brasil. Então, assim, o Ganso não tá com um bom futebol há um bom tempo, né? Então, acho que deve ser uma furada pro Santos, mas principalmente pro Ganso. Eu acho que o Ganso voltando para o Santos, apesar de ter briga com a torcida e ter aquele embrólio com a diretoria, eu acho que seria uma boa. Porque apesar de não ter voltado a jogar o futebol que jogou no Santos alguma vez com o joelho bom, agora com o joelho acabado, assim, ele está conseguindo jogar razoavelmente bem. E com o Ricardo Oliveira ali no ataque, o Marquinhos Gabriel, o Giovanni, o Gabigol ali, acho que vai ser muito mais fácil, vai fazer o papel que o que o Lucas Lima faz muito bem no Santos, que provavelmente deve sair nessa jornada de transferências. Eu acho que o Ganso seria uma ótima opção se o Santos quiser continuar nesse formato de jogo. Rapidinho, a gente já pode até voltar a falar do Paulo Henrique Ganso. É que agora a gente vai falar mesmo do Santos, então, só para não fugir do nosso costume aqui, Flavião, solta o nome do Santos. Negociação. competição entre Santos e São Paulo pelo Paulo Henrique Ganso. E pelo que apuramos aqui, eu e Mayara Costa, não tá muito legal não, pessoal. Não quer. Você tá meio contra. Tá tanto o pessoal do São Paulo quanto o pessoal do Santos, mas eu acho mais do Santos. Tem até aqui torcedores do São Paulo falando, você vai trocar o Ganso, que vem o Lucas Lima pra cá. E ainda falando de negociações do clube da Baixada, vocês não sabem. Não sabe, faz atacante, faz consulta, sabe por quem? Richarlison. Mas não é o Richarlison de São Paulo. É um atacante que, por incrível que pareça, também chama Richarlison. Eu achava que só uma pessoa no mundo chamava Richarlison. Só que esse não tem Y. Esse é com I. Não é estranho mais. Ele tem 18 anos, atacante do América Mineiro, só que a multa rescisória dele é meio salgada. 20 milhões de reais. América Mineiro. Você tá achando o quê? Tá bom, Neymar. É a crise do Richarlison. Ele é um dos artilheiros da Série B, mas ele tá fazendo muitos gols no América. É a revelação do campeonato, inclusive. É muito dinheiro, mas se for pensar no que vem, quem vai estar? O América, ele deve subir para a Série A. Então, vai ser um bom jogador para ser observado. Se quem já está observando aí, pode levar uma vantagem aí, se quiser contratar ele, pagando. Mas quem será que tem dinheiro para contratar ele? Informações aqui do... A produção do Aqui Bancada Máquina, não vou falar o nome da pessoa, mas chama-se Flávio. Falou que esse jogador, o Richarlison, já teria um pré-contrato assinado com a equipe do Palmeiras. Será que o Palmeiras vai pagar 20 milhões de reais por um atacante de 18 anos do América Mineiro? Não sei, né? Pro time que tá na Europa, né? É verdade. O Flávio falou, se pagar dinheiro pro Alexandre, 20 milhões de reais, cara. Mas aí é uma outra discussão, né? O Palmeiras já tem muito jogador na mesma posição. O Dudu, o Gabriel Jesus, o Kelvin. Mas vai sair uma boa parte aí. Não, mas do ataque acho que não. Do ataque acho que vai ser o Rafael Marques, o principal mesmo. Pro Porto. Tem muito tempo ainda, mas eu acho também que vai ser boa parte, porque é muito jogador para uma posição só. E já que falamos de Palmeiras, obrigado pelo gancho, vamos falar daí. O Verdão, né, Flavião? Solta o hino do Palmeiras. Quando sou Palmeiras. Funcionou. É só pra eu entrar no site aqui do Palmeiras pra ver como fala. E ver na nossa pauta, né, grande pauta que temos aqui. Nossa, que bancada, Mark. Bom, o que chamou a atenção hoje no Palmeiras foi a cobrança do presidente, o Nobre, né, Paulo Nobre, quase eu falei Paulo Henrique Nobre. Não, eu tô bem. Sobre a cobrança nos vestiários que ele fez depois do jogo, né, contra o Vasco, foi antes. Agora não tô lembrado, mas ele cobrou os jogadores, porque agora é um momento importante, né? A equipe tá brigando ainda, embora que esteja longe do G4, pelas principais posições do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Para você, Gui, essa cobrança pode ou não atrapalhar? Olha, o Palmeiras, obviamente, acho que tem que cobrar sim, mas assim, porque o time está jogando mal, eu acho que tem potencial. Acho que a cobrança tem que ser para o time melhorar, não falar que, por exemplo, os jogadores são ruins, os jogadores são preguiçosos, acho que não é isso. Acho que é um problema mais do treinador para montar um elenco do que propriamente a atitude dos jogadores. Mas acho que tem que ter cobrança sim, não tão excessiva, até porque o Palmeiras chegou em duas finais esse ano, querendo ou não. Não era o projeto inicial, né? Era para o que vai chegando nas finais, tá? E está disputando mesmo um pouco longe do G4. Então, esse ano, no papel, valeu a pena. Acho que, pelo que o time vem desempenhando, pode ter sido uma cobrança, mas pelo começo desse ano, querendo ou não, foi mais do que o clube planejava. Essa cobrança, eu acho que pode ter afetado negativamente para a equipe, porque o presidente contratou todo mundo que está ali, fez todo mundo jogar ali, já chegou nas finais, em duas finais. Tá no meio de tabela agora, já acho que pra mim já desistiu do brasileiro, vai ficar só na Copa do Brasil. Então acho que essa cobrança não deveria ser feita para os jogadores, assim, para o técnico que foi contratado para arrumar a equipe. Então não tô vendo falta de vontade dos jogadores, assim, uma falta. Santos, que se ele não classificar ou for eliminado da Copa do Brasil, perder a final para o Santos, ele pode sair. Para você, Mayara Costa, nossa menina mulher, você acha que o Marcelo Oliveira pode sair? Olha, eu... Então, eu não gostaria que ele saísse. Você não gostaria? Não, você eu acho que... Por favor, dá uma temporada. Mas eu acho que assim, o Marcelo ele tem feito um bom trabalho. Não é porque ele perdeu dois jogos. Foram quantos jogos que ele perdeu agora? Bastante. Bastante. Não, o jogo do Vasco foi vergonhoso. Acho que nas últimas 10 rodadas o Palmeiras só ganhou duas. Mas eu continuo achando, eu acho que o cara não chegou. O Palmeiras tem mais chutão que o Joinville. Mais o quê? Chutão. Ah, chutão pra frente. Maria, vou ter política, né, Maia? Ai, desculpa. Mas, enfim, eu acho que, assim, o cara não é... Ele chegou no Palmeiras todo bambambam. Ele é bicampeão com o Cruzeiro. Foi com o Cruzeiro, foi. E, sabe, tem um final no currículo. Eu acho que ele não chegou a estar lá pra duvidar em tempo dele assim agora. Eu acho que é uma má fase, mas eu acho que a diretoria do Palmeiras não vai perdoar isso. Porque o futebol brasileiro não tem paciência para uma fase. E antes do Marcos completar o raciocínio dele aqui com essa opinião da Mayara, deixa eu saber a informação, né? Você falou, agora tem que buscar a informação aqui. A última vitória do Palmeiras foi contra o Avaí no dia 17 de outubro. E de lá para cá, Palmeiras perdeu 3 seguidas para Sport, Santos e agora o Vasco. Então... Tá meio complicado. Mas eu acho que o problema do futebol brasileiro tá aí. A gente não tem paciência com uma fase, sabe? Isso acontece. É um campeonato longo. São 38 rodadas. E a gente não tem... É óbvio que o time vai desequilibrar é um ano inteiro, praticamente. E a gente não tem paciência essas oscilações. Eu acho que esse é o grande problema. O Palmeiras tá num ano de reformulação. Tava indo muito bem, quase garantindo a Libertadores. E a torcida não esperava isso no início do ano. Só que depois das contusões do Gabriel e do Arouca, o Marcelo Oliveira começou a implantar um padrão de jogo completamente ruim no Palmeiras. As jogadas do Palmeiras são toque pro lateral corre e cruza, chutão pra frente e se limita a isso. O Palmeiras não toca a bola, não consegue chegar pelo meio de campo, só tocando nos laterais e chutando pra frente, e esse padrão de jogo tá muito fraco. Deixando claro que eu também sou contra a série do Marcelo Oliveira. Eu acho que ele tem que ser cobrado mesmo ano que vem. Porque ele já estava por um bom tempo, esse ano acho que foi mais para conhecer o elenco, para tentar ajudar o time. E aí, ano que vem, que o Palmeiras montou o time para ganhar os títulos ano que vem, eu acho que ele, tanto ele quanto o elenco, tem que ser cobrado sim. Mas esse ano também acho que ele não tem que sair, mas que ele pega todos os jogos. Assim, para mim, ele não tem que sair. Eu sou totalmente contra. Eu acho que foi você, Gui, que falou antes. Eu não sei se ainda estava no ar ou não, mas enfim. Que não era o plano inicial do Palmeiras. O plano do Palmeiras esse ano era lá, vamos lá disputar o Brasileiro, isso aí, vamos ficar no meio da tabela, hein? Montar o time, vamos nos ajeitar para no outro ano. O Palmeiras já tá na final, sabe? Já conquistou muito mais coisas do que queria. Então, eu acho que esse é o grande problema. Por ter chegado numa final, ter conquistado, tá indo bem no campeonato, esse tá sendo o grande problema. Porque aí, começaram a cobrar, falar, então tá bom, tá dando certo, tá indo, então vamos. Mas eu acho que pressionar, porque sabe que esse time é capaz. Não é que o time não é capaz. Mas o time ainda está sendo montado. Então ele vai sofrer a situação, isso é óbvio. Mas o que está muito irregular, né? Você vê que não, tem um nervosismo, ganhou jogos jogando bem, jogando mal, mas sempre ganhou sofrido. Se você para pensar o Joinville, por exemplo, quando foi 3-2, jogou, estava 2-0 para o Palmeiras, enfim. Acho que o Palmeiras tem que arrumar um pouco esse psicológico e também arrumar o time como um todo, porque tem jogadores bons, tem time com certeza para estar no G4, para chegar na final com o Brasil, realmente não, eu acho que no jogo você não vê esse time jogando bem. O Marcelo Oliveira, ele já tem uma estabilidade no emprego nas outras equipes que ele passou. No Curitiba ele chegou na final da Copa do Brasil duas vezes, em 2011 e 2012, acabou perdendo as duas. E depois foi pro Cruzeiro e foi bicampeão brasileiro, então ele teve uma estabilidade. Agora eu acho que no Palmeiras ele vai continuar com essa estabilidade, vai continuar no que vem, sem problemas. E só uma coisa para falar do Palmeiras aqui também, bem interessante, é que o Palmeiras já atingiu a marca de 45 milhões de reais arrecadados em 2015 apenas com os sócios torcedores. Então, já dá para pagar o Richardson. Dá para trazer dois Richards e ainda sobra 5 milhões. passado, o Palmeiras tinha arrecadado apenas 12 milhões de reais o ano inteiro com o sócio-torcedor. E esse número está quase igualando ao patrocínio da camisa do Palmeiras. O Palmeiras tem 50 milhões de reais em patrocínio ao todo, né? Não é só da Crefisa, é ao todo. E agora 45 milhões só de sócio-torcedor. Então, Palmeiras aí achando um jeito de burlar, não, de espantar essa crise que todos no futebol estão vivendo, que é todo mundo está devendo para todo mundo. Vários times com mais de 100 milhões de reais devendo. Palmeiras, só com seus torcedores, 45 milhões. E a tendência é que cresça, né? Agora, é claro que deu uma estabilizada, porque é normal isso. O plano cresce, mas depois dá aquela estabilizada. Mas o Palmeiras é o terceiro maior, que eu acho que foi o que ajudou mais o Palmeiras a crescer, foi essa disputa juntamente com o Corinthians de ficar em segundo lugar e até almejar primeiro e ser um dos maiores seus torcedores do mundo. Então fez com que as duas equipes, principalmente o Palmeiras, reorganizasse essas mensalidades do sócio torcedor. E isso está ajudando muito o crescimento tanto do Palmeiras como do Corinthians. E, para lembrar, o Internacional é o primeiro, né, com 140 milhões em sócios torcedores. E sempre fica essa disputa entre o segundo lugar, entre Palmeiras e Corinthians. Acho que o Palmeiras tem 130, 128. Né? É, o Corinthians por aí também. E já que citamos o nome do Corinthians, outro belo gancho, vamos falar do Timão. Então, Flavião, solta o hino do Corinthians. Assim, o Malcom é um jogador, é um ótimo atacante, mas não é um atacante que faz muitos gols, né? Ele é uma jovem promessa. Acho que o Chelsea tinha demonstrado interesse para ele no meio do ano. No final do ano passado, tinha demonstrado interesse. Tanto que ele apareceu numa capa lá da revista inglesa junto com o Gabigol falando os novos Neymares, né? Acho que dá para tanto, mas acho que é um bom jogador. Acho que o Corinthians pode faturar bem com ele. E assim, né, o Corinthians, se vier a ser campeão, ele não teve muito, ele deu um bom ataque, sim, mas assim, se você pegar um papel, não é um dos melhores jogadores do Brasil, assim. Então acho que foi mais mérito do título do que provavelmente do Malcom. Acho que o Corinthians pode vender ele procurando algum atacante, sei lá, mais um goleador, vamos dizer assim. Acho que não seria o momento de vender o Malcom. Ele está jogando bem e pode crescer muito ainda, ele é muito jovem, ele pega um papel taticamente muito bom também, de voltar para marcar do jeito que o Tite gosta. Ele tem muito a evoluir e o Corinthians podia segurar um pouco para tentar aumentar o preço, só que caso venda já tem o Luca lá para substituir ele e seria um bom substituto. Era isso que eu ia falar, o Corinthians pode se dar o luxo de vender o Malcom, que nas últimas rodadas não tem comprometido, mas o Luca tem entrado muito melhor que ele e resolvendo as partidas difíceis para o Corinthians. Então, o Hildo também já está ali, já que se machucou, e está na equipe do Corinthians também. Pelo amor de Deus, o Hildo é muito ruim. Jesus amado. Mas o Malcom jogou contra o Atlético Mineiro, fez um gol contra o Atlético Mineiro aqui e na Itaquera e lá em Minas. E o Lucas fez aí em Minas também. Mas o Malcom fez o primeiro. Sim, e o Lucas fez o gol. Assim, contra o Coritiba, contra o Coritiba no último jogo lá na área do Corinthians, o Lucas entrou, acho que no lugar do Malcom mesmo, ele entrou muito mal, acho que deu todos os dias que podia errar. Mas ele acabou fazendo gol, então quando a fase é boa, tá tudo certo. Mas eu também acho que toda vez que ele entrou, que ele sempre fez um tempo, então ele sempre entrou bem contra o Goiás, enfim, ele entrou bem contra o Atlético também. É difícil, assim, fazer o papel dele. Eu acho que a gente tá, não, a gente tá vendo o lado do Corinthians, ou pro Corinthians vender ele seria bom, então, mas dependendo do preço, então seria maravilhoso. Mas eu acho que vendo pro lado do Malcolm, eu acho que ele, não sei, eu acho que ele ainda poderia crescer um pouco mais aqui, sabe? É, aprender um pouco mais, porque ele é muito jovem. Acho que se ele ficasse pelo menos mais uma temporada, ele poderia aprender muito mais, pra quando ele fosse lá pra fora, ele já fosse um pouco mais preparado. E lembrando que o agente dele falou que propostas ainda não chegaram, mas isso mostrou que ele está disponível. É, exatamente. Aquele típico lance. Lembrando que o Malcolm tem 18 anos e o Fernando Garcia, que é o empresário dele, é dono dos 70% dos direitos econômicos e o Corinthians ainda só tem 30%. Por isso, para variar, tem pouca porcentagem. Mas agora o Corinthians, né, não consegue ter uma boa fatia mais assim dos jogadores. Sim. Ganhar bem, tudo bem. Uma proposta muito boa, que eu falei, você fala 30 milhões, é uma ótima proposta pelo Malcolm, mas o Corinthians ganharia 10, né? Mas 10 não, é 9. Então, realmente, bem complicado, porque teoricamente a contratação seria cara, mas o Corinthians receberia pouco. Lembrando que teve isso na venda do Matheus Cassini, né? Era um dinheiro relativamente bom, mas para o Corinthians ficou apenas 3 milhões de reais. Então, isso aí, em clube de futebol, é dinheiro. Sempre muito caro e agora está na PSG valendo uns. É, o Corinthians, em relação a categorias de base, a vender jogador, a ter as fatias, né, como você mesmo disse, precisa rever um pouco seus conceitos. Agora, como o nosso querido Marcos trouxe no começo do programa, o Corinthians está prestes a fechar os naming rights, né, da Arena Corinthians, falamos disso ontem, só que hoje surgiu o provável nome da empresa que vai patrocinar o estádio, né, Marcos? O CEO da Toyota confirmou que a Toyota do Corinthians ainda não confirma essa informação, mas ele disse sim que a Toyota vai comprar os direitos de naming rights do estádio da Arena Corinthians. O CEO da Toyota falou que sim, a do Corinthians falou que ainda não, mas o que tudo indica é que já no jogo contra o São Paulo, né, já tem essa informação que a Toyota vai fechar o patrocínio para colocar o seu nome lá no estádio do Corinthians, e aí, em vez de Arena Corinthians, seria Arena Toyota, né? Deve ser, só que meio feio, mas não. E aí, eu acho que não vai Arena Toyota. Eu faço de Arena Corinthians, né? Tá aqui a principal emissora aí, não vai? É a GT. Isso, não vai falar. Isso pode ter certeza. Mas eu acho que conta pra popularizar o nome. Sim, mas eu acho que até torcedor do Corinthians, não sei se vai deixar de falar Arena Corinthians como o Palmeiras fala Allianz Parque, né? Porque a Allianz estava desde o começo com o Palmeiras. E aí, agora chegou a Toyota. Não sei se o Corinthians vai falar, vamos lá na Arena Toyota hoje, em vez de falar Arena Corinthians. Não sei. E pro Corinthians já tem essa dificuldade já no começo de como seria chamado o estádio. Porque antes era Arena São Paulo, aí ficou Arena Corinthians, Arena Itaquera. Então, as pessoas, quando vão no estádio, não sabem se vão na Arena Corinthians ou na Arena Itaquera. Tem os três na Arena Itaquera, tem gente que fala na Arena Itaquerão, mas geralmente são os rivais que falam na Arena Corinthians. Então tem três nomes para o estádio que, na verdade, não tem nome. Vai chegar o quarto ainda. Itaquerão aí, então, Andrés, todo mundo que fala Itaquerão, quando isso pra mim é uma besteira, sério. Você não pode falar Itaquerão. Então você fala assim, vamos lá no Paulo Machado de Carvalho hoje. Vamos lá no Cícero Pompeu de Toledo. Não, você fala o bairro que está o estádio. Pacaembu, Morumbi. É muita frescura isso, muita frescura mesmo. Lembra até que antes do Corinthians começar realmente a usar arena, acho que foi a tese da Copa, que os torcedores vai falar muito Itaquerão para ir para os corintianos. O Andrés falou, então quando tiver clássico vai ser no Pacaembu. Tipo, ele chegou a ficar nervoso, esse ponto. Óbvio que não tem, mas ele chegou a falar, não, vai ficar falando Itaquerão, vai jogar. Mas o que ia adiantar? Por exemplo, ele fala segundo o Andrés, ele fala, vai atrapalhar nas negociações. Ah, então você imagina o CEO lá da Toyota falando, acho que eu vou investir meu dinheiro nesse estádio. Qual que é o nome desse estádio? Itaquerão. Não quero mais. Só por isso ele não vai querer mais. Porque se a pessoa fala muito, tipo, a Toyota vai entrar para torcedor chamar de Arena Toyota. Se fala muito Itaquerão, uma pessoa, tipo, cria na mente dela que chama Itaquerão, ninguém vai chamar Arena Toyota. Então as pessoas não vão querer comprar o direito de novo, não vai tentar de nada. Mas isso é no começo já. O grande lance vai ser o marketing que a Toyota vai ter que investir. Vai ter que investir pesado para poder enfiar na cabeça das pessoas que vai ser a Arena Toyota e pronto. Bom, se o torcedor se conscientizar, eu acho que dá certo. Eu acho que se o Corinthians fizer, como a Mayara falou, uma boa campanha de marketing, uma boa mensagem para os torcedores, falar algo, chamar de Arena Toyota, todo mundo vai chamar, não, acho que não tem essa. Não. Mas é um exemplo de marketing que eu acho que deu certo, se não comparar o nível assim, acho que foi a própria camisa laranja. Quando surgiu e ninguém sabia nada, foi. Por que essa camisa laranja? O que tem a ver com o time? Aí quando o marketing terrão, de repente a vida começa a estourar. Então o Corinthians vai ter que usar esse marketing, que é bom, né? Bom, já falamos. Você quer falar alguma coisa mais, André? Ah, eu queria falar que o dinheiro seria muito bem-vindo para o Corinthians ano que vem, que já está com essa crise desse ano. E lembrando que o Corinthians vai ganhar, se for campeão realmente, 10 milhões de reais. Vai fechar provavelmente mais de 40 milhões nesse patrocínio aí. E já adiantou as cotas de TV. É, vai ser 400 milhões mais por 20 anos, então, por aí. Então, é um bom dinheiro para o Corinthians. Bom, já falamos dos quatro grandes, São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. Vamos fazer um breve comercial. Eu ia falar intervalo comercial, só que é só intervalo, não é comercial. Mas vamos falar, o intervalo musical, bom, vamos ouvir uma musiquinha. Já voltamos, não saia daí. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. No Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. E aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Ensino fundamental à pós-graduação. essa música é muito legal. Eu e a Mayara estávamos cantando muito aqui. Aliás, eu canto muito bem. Muito, eu gostei. Você acha que tá bom? Eu sou tímida, vou. Mas é, vocês não têm chance de me ver na The Voice. A gente podia fazer um karaokê um dia. Assim, esperamos. Não tem certeza que eu ganho, eu canto muito, é sério. É sério. Eu não vou cantar, senão não tem graça. É. Quem canta mal, mas eu. Vamos, não deixa a parte. Vamos falar. Não vou deixar você falar. Posso falar, mas eu preciso falar aqui, sabe? É. Não, não pode deixar, eu deixo, mas. Bom, vamos falar, olha só, de série B. Por quê? Vocês sabem por quê? Não. Eu sei. Mas fala. Porque o Botafogo pode garantir seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no jogo de hoje contra o Luverdense às 9h30. Lá em Luverdense, né? Você tem mais informações pra gente, né? Tem. O Botafogo, ele tá... Com quantos pontos aí? Você consegue ver? Botafogo. Opa, o microfone tá, tem que falar no microfone. O Botafogo está com 65 pontos. É o líder do campeonato, na frente, do América Mineiro, do Vitória e do Santa Cruz, que completam o G4. O Botafogo, mesmo jogando fora de casa, é o favorito para ganhar a partida de hoje, mesmo o Luverdense, que está em nono colocado com 51 pontos e ainda está almejando o G4 para subir para a primeira divisão. E o Botafogo tem ganho muitas partidas nas últimas rodadas e o Luverdense tem um atacante muito bom, que é o Tozinho, que é um atacante. Dá pra fazer uma piada ruim com isso aqui. Não, ele é engraçado. Ainda tem o Pimentinha no... Não, o Pimentinha do Super Correia. Ah, é? Nossa. É o mais recente, tá com o jovem. Nossa, eu não pensei nessa. É mais difícil pra sair, mas então. Desisto. Não. Por favor, não tire nosso programa do ar. Tire as crianças da sala. Tá bom? Nossa, ele falou do jogador, né, gente? Ai, vocês estão pensando nisso. Mas então, o Tozinho, ele é um dos principais destaques do e vem marcando muitos gols lá. Tá difícil. Ai, Tozinho. É o Tozinho. A gente perdeu. Lembrando, vou falar aqui, a Série B também está na 35ª rodada. Boa, de hoje, né? E até, deixa eu ver. Tá nono com o Luverdense mesmo. Não, o Luverdense é o décimo. Décimo total. Décimo, né? Botafogo pode garantir o seu acesso hoje, tem 65 pontos. Aí depois a América Mineiro com 60, já falei, né? Vitória com 60 e o Santa Cruz com 55. Aí brigam também, fora do G4, mas brigam por esse acesso. O Náutico, que tem 55, o Bragantino com 54, o Sampaio Correia também com 54, olha quando eu digo 54, Sampaio Correia e Bahia com 54. Depois em nono, Paysandu com 52. E o Luverdense em décimo com 51 pontos. Então hoje vai ser um jogão, porque o Luverdense precisa ganhar para continuar sonhando com esse acesso e o Botafogo para confirmá-lo. Bota quantas rodadas para acabar? Essa é mais três. Será que para vocês o Botafogo ganha? O Botafogo hoje? Não. Hoje acho que não. Eu acho que vai ser muito difícil. Tem empate, Botafogo não passa em cima, né? Não, mas eu acho que não. Na Série B tem que ser disputado até o final, gente. Não na Série B. Série B legal é aquela que é no último... Tem experiência, né? Essa torcida. É, não sei. Não, só Série B. Não sei. Série A também, né? Deve ser. Não, deixa eu ficar quieto. Bom, pra você, Guilherme Souza... Botafogo ganha hoje ou não? Eu acho que vai dar um empate. Acho que vai ser um jogo. Não vai ser um jogo tão lindo. Acho que vai ser um jogo bem brigado. E eu já vou até falar pra cara aqui também. Pode falar. Um para o Luverdense e um para o Botafogo. Empate com gols. Empate com gols dos dois lados. Eu também acho que o Botafogo não vence hoje. O Luverdense tem realmente já também o acesso e pode complicar 2-1 pro Luverdense. Olha, eu acho que. Vou apostar no empate. Acho que é 1-1. Não, eu queria falar outra coisa da Série B. Pode falar, cara. Não, porque tem muito... Agora, nessas últimas rodadas, os jogos vão ser no mesmo horário. E pra quem gosta de emoção, a Série B tá com muitos confrontos diretos agora, nas próximas rodadas. E muitas equipes... emoção e para quem gosta de emoção e mesmo os jogos não são tão atrativos como o da Série A, mas um fator de lances inusitados e de emoção em Série B tá muito legal esse ano. É mesmo. Nessa rodada, a maioria dos jogos, três podem decidir alguma coisa, ou vaga no G4, rebaixamento, título, mas todos os jogos têm uma certa importância. Acho que o maior atrativo da Série B é a emoção. Eu acho que esse lance de ser disputado, de acabar fora dos quatro ali primeiros, você não consegue nada, mais um ano você vai tentar de novo para subir. Eu acho que esse lance de emoção é o principal da Série B. Então, André, você está falando aí da Série B e tal. Na sua opinião, o Botafogo, com esse time, dá para se segurar na Série A? Você consegue se manter com esse time na Série B, na primeira divisão? Hoje, o Botafogo é muito maior que muitos times da Série A. Eu não acho. Eu não acho. Mas, pode ser momento, né? Porque é que Brasileirão é um campeonato muito longo e vai equipes com um bom elenco, pode cair, tipo São Paulo. São Paulo, se você olhar no papel, São Paulo tem um bom elenco. Aí você pega o Vasco e tá. Exatamente. E aí, eu acho que o time de Série B é um estilo de jogo e time de Série A é outro, porque na Série B você tem que ganhar daqueles que estão lá, né? Pra você subir, e de Série A você tem que se manter. Então, acho que se o Botafogo se classificar pra Série A, que provavelmente vai acontecer, precisa reformular o elenco, como todo time que saiu da Série B e foi para a Série A e se manteve, fez. Um exemplo de equilíbrio na Série B foi que na última rodada o São Paulo Correia estava jogando em casa, ele podia ganhar e entrar no G4 e acabou empatando em 1-1 com o Oeste, que já não tem pretensão nenhuma no campeonato. E o Oeste que vai enfrentar agora o Santa Cruz, que está em quarto lugar, o Santa Cruz vai jogar em casa, então ele atrapalhou o São Paulo Correia, podia ter entrado no G4 e pode atrapalhar novamente uma outra equipe que é o mesmo G4. E outro jogo que vai acontecer, já lembrando que a gente grava o programa mais cedo, né? Agora são exatamente, do horário de Brasília, 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 horas e 47 minutos. E o jogo vai começar às 7 horas, América Mineiro e Vitória. Provavelmente, quando você estiver ouvindo nosso programa, já vai estar acabando, já vai ter acabado. Então, é um jogo bem interessante, porque é a disputa do segundo e o terceiro colocado, os dois com 60 pontos. E o América com o Richarlison pretendido pelo Palmeiras, que tem dinheiro para pagar. E 20 milhões de reais, hein? Já dá uma retomada, né, nos assuntos que a gente tomou. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante. A Série B é bem legal de se acompanhar. Vamos só dar um adendo aos times que estão nas zonas de rebaixamento. Macaé, ABC, Boa Esporte e o Mogi Mirim. O Mogi Mirim já caiu. E o Boa Esporte também. Também. O ABC vai jogar o último suspiro hoje e tem que ganhar. Lembrando, deixa eu ver com que o ABC caiu. Ninguém acreditava. Aí ABC hoje, 9:30. É, o Ceará que estava na última colocação, na mesma situação do Vasco. O Vasco, da Série A. E aí acabou conseguindo sair dessa situação. Mas, bom, amanhã vamos dar a repercussão. Amanhã a gente vê como o jogo do Botafogo foi. Talvez já. Não, o G4, quem sabe. Quem sabe, exatamente. Bom, vamos dar uma notícia aqui que nos surpreendeu ontem, rapidinha, só uma nota, um breve comentário. Foi esse caso da Rússia nas Olimpíadas, foi constatado, foi uma denúncia de do relatório da UADA. Agência Internacional Antidoping. Tá esperto, hein? Essa produção hoje, hein? E nele constatava que os atletas russos tinham uns 10 anos pra cá, mais ou menos isso, né? Sim, mas a principal denúncia é pra Londres, 2012. Isso. Atletas russos estão sendo acusados de doping, principalmente no atletismo. E aí, agora o Comitê Olímpico e várias outras organizações que, né, mandam ali, mexem os pauzinhos das Olimpíadas, querem tirar a Rússia dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, além de tirar as medalhas que os atletas russos conquistaram, principalmente nas Olimpíadas de 2012, que foi em Londres. Fala o Gui primeiro e depois a Maia. Não, aqui acho que na Olimpíada de Inverno também, não lembro o que era, teve essa denúncia também de um esquema para o nome dos russos, tipo, que assim, esses brasileiros saem realmente, mas aí deu um jeito de não aparecer nada. É uma denúncia também, não só para a Rússia, como para os participantes. Exato. O lance é que o buraco é muito mais fundo do que todo mundo está imaginando. Quanto mais eles estão mexendo nessa situação de doping, mais está falando. competitivo, o governo russo, ele destruía as não sei como você fala exatamente, as contraprovas, não, o próprio exame mesmo, alterava. Então, assim, e quanto mais você mexer, mais isso vai sair. E eles manipulavam as amostras para poder os russos, para os corredores russos, principalmente o atletismo, é onde eles estão saindo mais informação agora. Então, foi manipulação e foi destruição. Então, se dopava, ganhava prova, alguma medalha, e aí... E ganhava dinheiro para isso. Se resultava positivo, o teste era descartado, sumia. Tanto mas vamos falar só rapidinho do outro lado, né? O ministro russo, ele desqualificou esse relatório, falou que não tem evidências concretas. Então, esse é o outro lado da história, a gente, a jornalista, tem que falar os dois lados. Você falou alguma coisa? Então, acho que é a Isa Bahia, né, que é a atleta, a melhor atleta do mundo, a salta com vara, também agora sei como se pensa, né, será que ela realmente ganhou tudo por mérito próprio? Então, porque ela realmente tem muitos recordes. Esse, né? É o grande problema. Então, acontece, a maioria dos atletas são inocentes, só que a federação vai ser punida, e se a federação for punida de não jogar as Olimpíadas, o atleta não vai poder vir para o Rio de Janeiro, competir pela Rússia. Então, assim, a maioria pode ser prejudicada, todo mundo, na verdade, foi aprovado uma, teoricamente, minoria que está sendo descoberta. Hein? E é triste isso, né? Porque, Olimpíadas e tal, a Rússia é uma das mais fortes, né? Então, e o espírito olímpico não é esse. A gente estuda isso aqui na faculdade, em jornalismo esportivo, abraço pro Gurgel, que o espírito olímpico não é esse. Você, mesmo que você tenha que ganhar, assim, né? A mídia fala isso, porque tanto é o quadro de medalhas existe só na mídia. Se você vê nas Olimpíadas mesmo, não existe quadro de medalhas, é só uma disputa entre os países. Mas existe, lógico, essa competição entre os atletas, que quer ser melhor, é normal, faz parte do jogo. Mas aí você se dopar para ser o melhor, assim, ultrapassa, né? Não é legal em qualquer área, acho que, da vida. Então, fica essa nota triste dos atletas russos. A Rússia, como o André bem falou, um país que vai tão bem nas Olimpíadas, pode perder suas medalhas em 2012 e também pode perder sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mas vamos falar de coisa boa agora, a nova TechPix, mentira. Vamos falar. Olha a propaganda subliminar. Que eles me pagaram, sabe? Desculpa. Não conta. Depois você divide dinheiro. Tudo bem. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco de basquete. Hoje a NBA tem sua nova rodada, lembrando que aconteceram alguns jogos ontem. O Golden State ganhou, para variar, do Invencível, do Detroit. Detroit, 109-95. Eu só tenho uma pergunta. Fale. O nosso querido e amado Laker jogou? Vai jogar hoje. Não acredito. O Lakers jogou, acho que foi no domingo ou no sábado, contra os Knicks. E aí é um duelo histórico, só que as duas equipes estão muito mal no campeonato. Pode ver mais. E aí o Lakers conseguiu perder por 4 pontos. Perdeu. Nossa, ele perdeu. Não ganhou ainda? Não, já ganhou. Ganhou do Brooklyn Nets. Caramba, hein? Clássico também. Mas hoje, isso eu tava falando com alguns amigos antes do programa. Em 2008, em 2009, esse jogo que vai ter hoje ia ser um jogaço, ia ser o clássico dos clássicos. Lakers e Miami Heat. Mas, nos tempos de hoje, Lakers vai jogar fora. Alguém da produção comprou mais vela? Já reza aí pra nossa imagem do Kobe Bryant. Eu tô rezando aqui pra do Carimbo do Jabá. Então a gente ia fazer a nossa mandiga pro nosso Lakers ganhar. E vai ganhar, eu tô sentindo. Vai vir uma zebra e o Lakers vai ganhar. Que mais temos hoje? New York Knicks contra o Toronto Raptors. Boston Celtics contra o Milwaukee Bucks. O Hornets contra o Minnesota. E o jogo, acho que principal da noite, Dallas Mavericks contra New Orleans Pelicans. Dirk Nowitzki contra o Anthony Davis. Vai ser um jogo onde a gente vai falar muito mais disso amanhã. Legal, né? Tá bom. Muito bem. Curto sair um blog de basquete aí que, ó, 10. Eu não sei pensar. São boatos. É boatos. Vai sair e é um cara muito bonito que escreve. Putz, ainda aqui. Não tô participando. Será? Porque se fosse você, ia ser tão bonito quanto o cara aqui. Ia ser maravilhoso. E ele tem uma voz maravilhosa também. Ele tá todos os dias na Rádio Mackenzie às 8h30 apresentando ali, mas... Não ia falar nada, porque esse trabalho surpreso. Mas, voltando, vamos nos concentrar aqui no programa, né, por favor. Por favor, hein, gente. Que coisa, viu? Vamos mudar de esporte, Maia? Vamos. Vamos falar do vôlei. E você tem mais informações do vôlei? Tenho mais informações do vôlei. Ah, que bom, viu? Ah, isso é bom, né? Pode falar pra gente? Informação é sempre bom. Posso? Ah, então pode falar. Tô boazinho hoje, já falo. O SESI e perdeu. E foi feio. Muito feio? É. Não foi bonito, foi feio. Não foi legal, porque o Canoas vinha muito bem, mas o técnico, agora eu esqueci o nome dele, se você puder ver pra mim, ele tá suspenso na Superliga, por favor. E ele não pôde ficar em quadra com o time e parece que isso atrapalhou demais o time. O time do Canoas, no caso, né? Porque... O SESI ganhou o jogo por 3-0. E as parciais foram 25-22, 25-15 e 25-11. O primeiro set ainda foi para assustar. Tipo, o Canoas ainda jogou bem, apesar de muitos erros. Mas o segundo e o terceiro set foi feio. Marcelo Franconiak. Isso. É o técnico do Canoas. Isso, verdade. Franconiak. Acho que é isso aí mesmo. E o Douglas do César foi eleito o melhor jogador, sendo que ele é um jogador novo, relativamente novo. Enfim, da Superliga Masculina, que eu tenho para falar isso, e da Superliga Feminina, que teve jogos ontem, que foi um jogo adiantado, e hoje vai ter Osasco contra o Rio do Sul, é a estreia, obviamente, dessas duas equipes, e a Thaisa do Osasco, ela está de volta, porque ela fez uma cirurgia no joelho, e se recuperou e agora voltou para a felicidade da torcida do Osasco, óbvio. Acho que o Rio do Sul vai ficar tão feliz assim, né? Porque ela joga muito. Eu sou de Osasco, mas eu gosto dessa equipe. É, amigo, a torcida do Brasil vai curtir a volta dela. É, exatamente. E, Maia, rapidinho, a gente tá com 1h05 de programa, já falou pra gente. Vamos dar uma rápida informação, é que é importante e é interessante. Sabe do quê? De tênis. Tênis, ah, que ótimo, adoro tênis. Enfim, a Venus Williams venceu, o ATP da China venceu a Carolina Pliskova por 2-0, parciais de 7-5 e 7-6 e voltou a ser top 10 no ranking da WTA. E o ranking da ATP, no masculino, simples, teve mudanças. Djokovic continua sendo o primeiro colocado, o Andy Murray voltou à vice-liderança e deixou o Roger Federer na terceira posição. O quarto lugar ainda está com o Stefan Wawrinka e o Rafael Nadal saiu da sexta posição e voltou ao top 5. Então, é só isso. Então, foi muito rápido. E do feminino, você tinha falado uma coisa legal, não tinha? Da mulher que estava... A Venus Williams. Venus Williams, que venceu o WTA da China. É, da que você falou? 35. Isso. E ela voltou ao top 10. Isso. Porque 35 anos eu vou estar ao top 10. Posso fazer uma coisa rapidinho? Pode. A Elisângela, que era o pivô... A Elisângela, centro das atenções daquela polêmica sobre a pontuação do ranking da CBV, ela foi contratada pelo São Bernardo, ela não vai precisar se aposentar, ela vai jogar Superliga. Vai. Tira a Elisângela aí. Ah, que Elisângela, rapaz. Bom, o Flávio já até soltou a nossa música, nem precisa falar nada. Entrasamento. Você vê essa equipe, né? Muito bom. Está chegando ao fim mais um Arquibancada Mac. Eu agradeço meus amigos aqui na bancada. André Ribeiro, boa noite para você. Boa noite, bancada. Boa noite, Tambellini. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. Tambellini, esse é meu. Boa noite aqui, Guilherme Souza. Obrigado por estar aqui. Boa noite, meu amigo Tambellini. Boa noite, Flávio. Boa noite, caro ouvinte. E espero voltar logo logo. Marcos Veloso, obrigado pela sua presença. Boa noite para você também. Boa noite, Tambellini. Boa noite, ouvinte. Boa noite, equipe. Até a próxima. E Mayara Costa, boa noite para você, nossa presença feminina na bancada. Boa noite, Tapeline, boa noite, querido ouvinte, até a próxima. O que foi, André? Falei. Mandar um feliz aniversário pro Pedro Rocha, que fez aniversário, que é da bancada também. Parabéns, Pedro. Muitas felicidades. Parabéns, Pedro.